Presidente da Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, Hélio Cândido do Carmo, bom dia. Bom dia, Guilherme, e aos ouvintes da Rádio RCI. Amanhã, quinta-feira, haverá um encontro para debater a questão do trabalho infantil aqui na nossa região de fronteira? Na verdade, no mês de junho, dia 12 de junho, nós comemoramos o Dia Nacional de... Na verdade, não é comemoração, né? É uma recordação, um momento de reflexão em função das inúmeras violações de direitos que acontece na questão da exploração do trabalho infantil. Então, dia 12 de junho, nós estaremos promovendo uma série de ação através da Rede de Proteção à Criança e Adolescente, envolvendo aí o GT Aprendizagem, que é o grupo de trabalho que trabalha com a questão da aprendizagem e a inserção do adolescente no mundo do trabalho na condição de adolescente e aprendiz. Então, essa ação que vai acontecer amanhã, ela vem de encontro já ao planejamento do grupo de aprendizagem, trazendo aí uma capacitação para a rede de proteção à criança e adolescente e também falar um pouquinho com os nossos empresários no sentido de promover espaços, né, na sua empresa, garantindo uma colocação legal do adolescente no mundo do trabalho como adolescente aprendiz. E é uma reunião que acontece ali na sede da Guarda Mirim, né? Uma reunião da Rede Proteger. A partir de que horas, mais ou menos, esses trabalhos? Às 9 horas da manhã, nós estaremos recepcionando o público, né? E nós vamos ter uma palestra, então, com a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, do Estado do Paraná, que é a doutora Rosemary Dietrich Pimpão, que vai estar fazendo uma abordagem de ação de combate ao trabalho infantil na Tríplice Fronteira. E é uma situação que continua grave, mesmo com o passar do tempo, com as ações de combate a esse tipo de prática? Nós já saímos já de uma condição bastante complicada. Nós, em 2004, o Paraná tinha cerca de 17 mil crianças e adolescentes exercendo alguma situação de trabalho infantil. Mas 10 anos depois, esse número veio caindo, segundo dados do IBGE, apresentado recentemente pela Organização Internacional do Trabalho. Segundo esses dados, no Paraná nós temos hoje cerca de 1.000 crianças e adolescentes nessa situação. Isso houve um grande avanço, né, em função das inúmeras formas de abordagem que o Paraná vem adotando, em especial Foz do Iguaçu. Em 2004, nós tínhamos só em Foz do Iguaçu, nós éramos o terceiro no estado do Paraná com esse índice de crianças e adolescentes nessa forma de trabalho infantil. Então, as ações que vinham sendo desenvolvidas em Foz do Iguaçu através do programa de erradicação do trabalho infantil no município veio surtindo muito efeito. Nós temos que fazer até uma ligação aí. O índice de violência que nós tínhamos no município de Foz do Iguaçu, né, que nós já chegamos, crianças envolvendo crianças e adolescentes, que era altíssimo nessa época, né? Então, graças ao esforço do município e também das instituições que compõem a Rede de Proteção à Criança e Adolescente, nós conseguimos minimizar esse impacto. Então, hoje, hoje, infelizmente, nós tivemos uma gestão que não deu não teve um olhar tão especial para a área da assistência social. Isso deixou muito a desejar e, infelizmente, hoje a gente consegue ver voltando, né, essa situação no município de Foz do Iguaçu, quando a gente nos deparamos com crianças e adolescentes nos semáforos, em construção, né, a construção civil, então em outros ambientes, mecânica. Então, agora com a nova gestão, nós estamos retomando, preocupado com toda essa situação. Nós, através do serviço de fortalecimento de vínculo que é desenvolvido pelas instituições de Foz do Iguaçu e também pelo serviço de abordagem do CREAS, que é o serviço de referência especializado da assistência social, que faz essa abordagem identificando esse público e dando o devido encaminhamento para que a gente não volte a ter um índice tão elevado de crianças e adolescentes nessa situação. Eu acredito que exista também um desconhecimento, né, com relação à questão da legislação que aborda a questão do trabalho de adolescentes, né, porque, inclusive após algumas mudanças que foram feitas, muita gente diz, mas hoje menor de idade não pode mais trabalhar e tudo mais, mas a partir dos 14 anos existe uma possibilidade? Exatamente. A Lei 10.097 de 2000, ela traz, né, que a forma legal de colocação do adolescente no mundo do trabalho é como adolescente aprendiz. Ou seja, ele tem que ter sua carteira de trabalho assinada, ele tem que estar estudando, ele tem que estar participando de um curso de aprendizagem. Né? Essa é a forma legal. Qualquer outra forma de colocação do adolescente no mundo do trabalho que não seja com esses requisitos está sendo colocada de forma ilegal. Há de ressaltar que o adolescente com 16 anos e estando no segundo grau, a empresa pode contratar ele como um empregado normal, né? Ou então, outra forma legal é que ele seja encaminhado para desenvolver o estágio, que é através do CIEE aqui em Foz do Iguaçu. Então, essas são as formas legais de inserção do jovem no mundo do trabalho, e qualquer outra forma que não seja dentro desses requisitos é considerado, então, trabalho ilegal e, portanto, trabalho infantil. Falta informação muitas vezes para as famílias, mas também para os empresários. Até na tarefa que vocês lidam diariamente ali na Guarda Mirim, né, de fazer esse intercâmbio com o mercado aqui na cidade de Foz do Iguaçu, os empresários eles já têm consciência com relação a essa realidade, a possibilidade de contratar legalmente esses menores para que eles possam ser aprendizes dentro das empresas? Nós temos realizado muitas ações nesse sentido, porém ainda não conseguimos alcançar a todos. Então, para alguns ainda falta informação. Né? Apesar de todo o nosso esforço, apesar de toda a abertura que a mídia nos dá para fazer chegar a informação, ainda assim a gente não consegue fazer uma sensibilização. Talvez ele até tenha o conhecimento já, mas ainda não é sensibilizado. E aí requer, nesse caso, uma ação por parte do agente fiscalizador, que tem o papel de fazer com que essas empresas cumpram, então, a cota de aprendizagem, que é para aquelas empresas que têm acima de 7 funcionários, elas são, por força de lei, obrigadas a contratar um adolescente aprendiz. Então, e nós não queremos de forma alguma que seja por força de lei, né? A gente quer que seja por livre e espontânea vontade, que nos procure ali na Guarda Mirim. Nós temos outras instituições como o SENAI, né, o SENAC, o CAF, que é o Centro de Atenção à Criança e Adolescente ali na região do Porto Meira, no poliambulatório, também encaminha adolescentes como aprendiz. Então é só procurar essas instituições, se colocar à disposição, que nós estamos aptos a encaminhar os adolescentes para o mundo do trabalho. E amanhã, portanto, reforçando, né, 9 horas da manhã, acontece reunião ali na sede da Guarda Mirim para discutir, né, com a Rede Proteger, as entidades participantes, a questão do trabalho infantil aqui na fronteira, né? É isso aí. Nós esperamos, então, que todas as instituições que compõem a rede de proteção à criança e adolescente no município, também aqueles empresários que estão nos ouvindo e queiram se informar qual é a forma legal de colocação do adolescente como aprendiz em uma empresa, venha participar desse evento amanhã conosco e estaremos de portas abertas aguardando a todos. Hélio Cândido do Carmo, presidente da Guarda Mirim aqui de Foz do Iguaçu, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Nós aqui agradecemos pela oportunidade.